Dia Escula Show, traduções da semana. Traz pra você todo o carinho, todo o amor. Jenny Sink, Tio Sopro Míssil, aqui nesse lindo programa de amor. I love you. Se liga no som. Vamos voar nas asas do amor. When the visions around you, quando eu vejo o seu rádio, bring tears to your eyes, brindes te honrar. And all that's around you, e o som desse rádio, our secret tonight, critica os sinais. Não é o sinal da rádio, baby. I'll be your strength, I'll be your strength. I'll give you hope. Alguém empurrou. Keeping your faith. Quipinho feio é de esgoto. The one you should call, no ano chutucão. Standing there all alone, o estênio me enrola, não. And I will take, e dá o inteiro. Own, e os Himalaias. Right, se morde ai, velho Bilal. Till the day tio, te dei, mas lá faz frio. Yes, tio, só pro míssil. Yes, tio, só pro míssil. I loved you forever. I love you forever. In lifetimes before. E lá tasca a flor. And I promise you never. E na próxima neve. Eu lhe rapo animo. Ai, que lhe amor. Ai, que me amarrar. Desiste, aperta limão. Pega esse véu. Forró, ferro, umbigão. Deve ser de tanto dançar. Descolou jornais. E te lava inteiro. E no desfile, mongolei. Tio, te dei, mas lá faz frio. Yes, tio, só pro míssil. Yes, tio, só pro míssil. A tradução da semana com todo o amor dos N5. Aqui pra vocês, no Escola Show. I love you, gata. Me liga. Mas não liga a cobrar que é mancada. E dá o inteiro. E o Himalaias. Se morde ai, véio Bilal. Tio, te dei, mas lá faz frio. Tio, só promissil. Descolou jornais e te lava inteiro. E no desfile, mongolei. É, virou a seis trume. Tio, só pro míssil. É, virou a seis trume. Tio, só pro míssil. Abra o míssil. A tradução da semana no Escola Show pra você. I love you. Te quero. Ah.